Graça e paz, irmãos, irmãs, como nós combinamos, nós vamos dar continuidade agora no final de semana ao treinamento para liderança, aspectos, características necessárias para a formação de um líder cristão, princípios de liderança espiritual. Eu estou utilizando um material do Leroy Ames, da editora Mundo Cristão. Então você pode encontrar esse material. Claro que eu estou fazendo só um resumo de cada capítulo e também algumas considerações particulares, mas você pode fazer a leitura como um todo. Bem, irmãos, nós vamos trabalhar três características hoje da formação de uma liderança. Iniciamos com a citação do rei Acaz. O rei Acaz foi um desastre para a fidelidade ao Deus. Ao nosso Deus e para Israel. E fez imagens, deuses pagãos, queimou seus filhos, conforme os ímpios faziam, fechou as portas da casa do Senhor, construiu altares idólatras. Foi um desastre. Mas o seu filho, que é o que nos interessa, chamado Ezequias, assumiu o reinado quando ele tinha 25 anos. Então guarde bem, o rei Ezequias. E ele determinou-se a mudar as coisas e conclamou a nação a voltar-se para Deus. Queridos, embora isso possa parecer muito difícil, e de fato a situação era caótica, mas num curto espaço de tempo a situação foi completamente revertida e houve grande alegria em Jerusalém, porque Ezequias era um homem segundo o coração de Deus. Porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém, nos diz o segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, no versículo 26. Ezequias produziu um impacto no coração do Senhor. Ele impactou o Senhor. Um impacto para Deus que foi verdadeiramente maravilhoso. E aí surge a questão: quais são as características que levaram Ezequias a impactar o coração de Deus e fazer toda a reforma que ele fez? A primeira que nós vamos conversar, nós vamos dialogar, tá bem? Você vai acompanhando e compartilhando também, pensando, orando. A primeira característica é inteireza de coração. O primeiro princípio no causar impacto para o Senhor é a inteireza de coração. Em toda obra começou. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Segundo Crônicas 31, 21. Você pode ver outros textos também parecidos com esse na história do apóstolo Paulo. Em Colossenses 3:23, Você pode ver em Eclesiastes 9:10, na história de Salomão, momentos em que ele estava ainda temente ao Senhor, e diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, sem entrar na questão escatológica, não vou adentrar nisso agora para comentar esse versículo, mas ele está nos fazendo uma grande conclamação, estava fazendo uma grande chamada para que as pessoas fizessem tudo o que fossem fazer conforme as suas forças. Então, o perigo que um líder pode passar é que a falta de um coração íntegro, íntegro significa inteiro, total, verdadeiro, pode ser assimilada pelos líderes cristãos. Quando isso ocorre, gera mediocridade e fracasso na obra. Então, o que nós precisamos, a primeira característica que nós encontramos em Ezequias é inteireza, a verdade, a sinceridade, a totalidade do seu ser. Davi, que é conhecido por ter cometido dois pecados terríveis, como o planejar um assassinato e adulterar, é chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque não tenha pecado, mas porque ele jamais, jamais se prostrou diante de um outro Deus. Isso foi um lapso, um erro, um pecado gravíssimo. Foram dois pecados gravíssimos, além da mentira que estava incluída, mas o coração dele estava voltado para Deus. Só que ele se deixou seduzir pela sua própria concupiscência e acabou pecando. Mas Deus olhou para o seu coração, para a inteireza do seu coração, e viu que ele era um homem segundo o coração do Senhor. Bem, irmãos, irmãs, Deus está buscando gente assim, gente que assuma compromisso com Ele, que não se dobre diante de nenhum outro Deus, gente que se envolva na sua obra de todo o coração, se comprometa com a sua obra de todo o coração. É claro que é difícil manter um padrão bíblico de liderança quando nós olhamos para todas as personagens da palavra do Senhor em uma época que estamos vivendo de indisciplina e de rebeldia, que são princípios luciferianos, do maligno mesmo. Nós vivemos numa época de indisciplina. De modo geral, isso principalmente depois da revolução cultural que acontece após a Segunda Guerra Mundial. O mundo parece que vira de ponta cabeça e nós estamos vivendo esse mundo, e esse mundo é um mundo indisciplinado. Falar de princípios bíblicos, falar de andar segundo o coração de Deus, de ter a inteireza para seguir a Deus, é um desafio muito grande. E o seu referencial de desempenho precisa ser muito alto para você alcançar esse padrão de vida que Deus deseja. É importante lembrar que um dos elementos importantes nesse padrão de Deus envolve a disponibilidade. Um líder, segundo o coração de Deus, ele está disponível. Quando nós olhamos para pessoas de modo geral, nas nossas comunidades, estou falando com todos os irmãos e irmãs, claro, que estão ouvindo, mas particularmente com líderes, ou aspirantes à liderança, ou líderes em formação, ou líderes já em atuação. Mas eu quero reforçar com você uma questão. Essa integridade, essa inteireza para ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, envolve a palavra disponibilidade. Nós olhamos para as comunidades e vemos pessoas extremamente talentosas, extremamente até conhecedoras da Bíblia, pessoas que podem ser profundamente abençoadas e abençoadoras, mas elas não estão disponíveis. É preciso estar disponível para a realização do ministério que nós temos que realizar juntos. Na verdade, é isso mesmo. É preciso se disponibilizar. Quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele quis dizer realmente isso. Exatamente o que está na Bíblia é o que ele quis dizer. Você quer ser meu seguidor, ser meu discípulo? E aqui, particularmente, se você quer liderar na minha casa, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mas, como eu comentei com vocês, toda a sociedade trabalha com o valor inverso, trabalha com o valor de você não negar a si mesmo, mas exaltar a si mesmo. E não tomar a cruz, mas fugir da cruz. Não quero nada a ver com cruz na minha vida. E eu quero lhe dizer que isso torna impossível você se formar como uma liderança cristã. O seguimento do discipulado cristão, da liderança cristã, exige negar-se a si mesmo, sair da prioridade da sua vida, deixar de ser o primeiro lugar na sua vida e permitir que esse primeiro lugar seja ocupado por Deus e pelos seus propósitos. Quando é ocupado por Deus, ele vai incumbi-lo de determinados trabalhos, ministérios, tarefas. E esses ministérios são como uma cruz, muitas vezes. Mas é necessário assumir essa cruz e seguir. Tomar essa cruz e levá-la até por uma coroa na glória nós trocarmos. Trocarmos a cruz pela coroa de glória. Então é importante entender que essa inteireza passa pela disponibilidade. Os líderes devem manifestar um coração sincero. A palavra sincero significa sem cera. Ou seja, sem fantasia, sem máscara, sem maquiagem, no sentido Aqui não estou falando para as irmãs, por favor, não é isso. Mas aquilo que, por exemplo, um ator faz para interpretar uma personagem, e outras situações semelhantes. Então, nós não podemos ter cera no rosto, parecendo demonstrar uma coisa que não somos. Precisamos manifestar um coração sem cera, um coração sincero, a fim de que os que seguem você tenham seu coração por inteiro na tarefa. Eles percebem que você está totalmente comprometido com essa causa. Se Ezequias tivesse demonstrado a mínima falta desse tipo de envolvimento, a nação poderia não ter abandonado os seus pecados de um modo tão radical. Foi a sua liderança que apontou o caminho e deu o tom para o comportamento dos outros. Agora, o que que nós encontramos? Nós encontramos e frequentemente ouvimos até pessoas que nos querem bem, pessoas da nossa família, amigos, dizendo: olha, não pegue tão pesado, relaxe, né? Não vai se esforçar tanto, não vai se dedicar tanto, relaxe. E uma palavra que é muito importante nesse capítulo é: francamente, nós não precisamos desse tipo de exortação, porque nós já temos a propensão a isso. Sem nenhuma ajuda exterior, a nossa natureza é indisciplinada e todos os elementos culturais do momento e toda obra maligna também vai trabalhar para que nós sejamos indisciplinados, indolentes, relaxados, preguiçosos. Então nós não precisamos desse tipo de exortação, de chamado: olha, relaxe, relaxe, não pega tão pesado, né? E quando você vai ouvindo isso, as pessoas vão tentando convencer você que você não precisa se dedicar tanto ao Senhor, tanto à obra do Senhor, e nem todo o tempo. O que é preciso é ser desafiado a rebater essa ideia, irmãos e irmãs, com todas as forças. Rebata. Não concorde com isso. Porque se você relaxar e for indolente e for preguiçoso, você jamais vai conseguir agradar o coração do Senhor e jamais vai alcançar a plena felicidade na sua vida e jamais vai conseguir servir e amar o seu próximo. Quando Jesus limpou o templo, suas atitudes lembraram a dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Vocês lembram disso? E ele não relaxou. Ele entrou no templo, viu que o templo tinha se transformado em comércio. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. É a mesma obra do maligno, transformando a igreja num lugar de comércio. E ele não teve dúvida. Ele entrou limpando a casa. Isso é porque ele tinha zelo pelo Senhor. Ele chamou a casa do Senhor de casa de oração. Essas passagens de João capítulo 2, versículo 17, Salmo 119, Salmo 139, nos falam sobre ser consumido pelo zelo de Deus. Agora, quantas vezes você tem ouvido ministrações, pregações, estimulando os irmãos a uma opção radical, a uma tomada de atitude radical, ou seja, que vá até a raiz. Radical é isso. Não é fanatismo, mas alguma coisa que vá lá dentro do seu coração, até a raiz do seu ser, no âmago do seu ser, e que faça você ser consumido pelo zelo do Senhor. Nós temos que ser devorados por esse santo zelo, irmãs e irmãos. E isso seria, e isso será, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, em oração, é uma oração que eu faço agora, eu oro para que um espírito ardente e zeloso possa vir sobre a sua vida. Agora, tenho claro, e você tem claro também, que isso parece tão antiquado hoje quanto um cavalo puxando uma charrete, diz o autor. Falar disso parece uma coisa de maluco. Se entregar radicalmente ao cristianismo, se entregar radicalmente à liderança cristã, entregar a sua própria vida, parece andar de charrete ou um bonde, como tínhamos antigamente. Mas eu quero lhe dizer, um líder verdadeiramente cristão há de demonstrar o mesmo fogo e a mesma intensidade que Jesus demonstrou e que os seus seguidores demonstraram. Não há segunda via. Um líder verdadeiramente cristão há de demonstrar o mesmo fogo e a mesma intensidade que Jesus, como homem, demonstrou. Aí lembramos do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, querido, você não pode ser o Senhor da sua vida. As pessoas que você ama, seja esposa, esposo, filhos, familiares, amigos, não podem ser senhores da sua vida. E todas as outras coisas, estudo, trabalho, lazer, não podem ser senhores da sua vida. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembramos também de Marcos 12, 29 e 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Perceba, não é de amarás, pois, o Senhor teu Deus de metade do seu coração, a meia bomba, com 20% da sua alma, com 40% do seu entendimento, com 70% da sua força. Não. O texto é claro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é a vida de um seguidor, uma seguidora de Jesus e, fundamentalmente, de um líder cristão. Uma liderança cristã precisa disso. Bem, depois de integridade, inteireza, o segundo elemento é sinceridade. A segunda coisa a observar na vida de Ezequias foi sua sinceridade. Ele se entregou de cabeça ao trabalho e perseverou nesse trabalho. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundície. Irmãos, vamos lembrar que nós somos o santuário hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse líder, esse rei, segundo o coração de Deus, logo no início do seu reinado, no primeiro mês, no, do primeiro ano, já começou por aí. Já começou pelo chamado da santificação e pelo chamado da santificação do santuário. E nós queremos começar hoje por aqui também, dizendo a você: é preciso nos santificarmos e é preciso limpar o santuário, que é o seu coração. Queridos, duas coisas transcendem esse mundo e permanecerão por toda a eternidade. É a Bíblia que diz: a palavra de Deus e o espírito das pessoas, a vida das pessoas. Que aqueles que forem salvos terão também um novo corpo, mas as pessoas, então. Para não entrar aqui no detalhamento. A palavra do Senhor permanecerá eternamente, porque ela revela a segunda pessoa da Trindade e as pessoas que vão morar com ele eternamente. Quando os líderes se dedicam a elas, eles se comprometem com valores eternos, ao invés de se comprometer com valores passageiros. Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor, você abriu mão, você abre mão. Se não abriu ainda, vai abrir agora, em nome de Jesus, dos valores passageiros, dos valores efêmeros, dos valores temporários. Você vai investir a sua vida naquilo que tem valor eterno. As coisas do mundo podem até chamar a sua atenção, mas elas não podem atraí-lo ou atraí-la. Você tem que manter os olhos nas coisas que são eternas. Uma segunda razão, nesse campo da sinceridade, para ser sincero, é sugerida nas palavras de Tiago, no livro de Tiago: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, versículo 14. Ou seja, ele estava dizendo: a vida é muito curta para ser desperdiçada, para ser desperdiçada. Essa ideia também está presente lá no Eclesiastes. Tiago retoma essa ideia do Eclesiastes. Um outro texto importante é o texto de Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só que maravilha esse texto, irmãos. Irmãs, olha só que maravilha. Então nós precisamos desembaraçar a nossa vida de todo o peso dessas coisas passageiras. Desembaraçar a nossa vida de todo o pecado que nos assedia. E temos que correr, temos que ser mais velozes e perseverantes para cumprir a carreira que nos está proposta. Deus tem um ministério para cada um de nós. E temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Que eu sempre repito para vocês que significa o cristocentrismo. Jesus tem que estar no centro. E no campo do estudo, a cristologia, nós temos que estudar o que foi dito sobre ele, a vida dele, a vinda dele, a vida dele, tudo que ele disse, tudo que ele operou, todos os milagres, todas as pregações, todas as obras, todo o resultado do seu ministério, a perseguição também, a sua morte, morte de cruz, para remir o pecado, o meu e o seu e o de toda a humanidade. A sua ressurreição dentre os mortos, fazendo prevalecer para sempre a vida sobre a morte, declarando que a vida prevalece sobre a morte. Então, se você estiver nele, ele é a vida e você vai viver com ele uma vida abundante e eterna, depois da sua ascensão ao céu. O seu lugar diante do Pai, à direita de Deus Pai, e a sua função, a sua missão no retorno, na segunda vinda, que está muito próxima, muito próxima. Há 2.000 anos atrás, a igreja já via sinais se cumprindo e achava que Jesus voltaria naquela geração. Imagine só, 2.000 anos depois e com tudo que nós estamos vendo. Se você ouvir as mensagens do Apocalipse, que estão todas no blog, até uma conclusão agora, maravilhosa, você vai entender mais sobre isso. Jesus está à porta. E é hora de nós tomarmos uma posição firme. Uma posição firme. De testemunha, tem que desembaraçar a sua vida de todo o peso, de todo o pecado. Tem que correr com perseverança a carreira ministerial que está proposta para você e olhar para Jesus. Bem, o terceiro motivo para a sinceridade é declarado por Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, irmãs, líderes da casa do Senhor, vamos nos manter firmes, inabaláveis, tendo a convicção que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Jesus Cristo é o Senhor. E ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é o exemplo maior de liderança. Nunca houve nem jamais haverá uma liderança semelhante à de Jesus. Ele sabia que a sua missão estava determinada, estava planejada por Deus. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sabendo a sua missão, ele estava determinado a cumpri-la. Isso tem que acontecer comigo e com você. Sabendo qual é a sua missão, então você tem que se determinar a cumprir essa missão. O mesmo deve acontecer conosco, irmãos, irmãs, líderes. Sinceridade não é fácil, não. Mas é necessário. Quando você é sincero, muitas pessoas vão gostar de você, vão apreciar a sua sinceridade, mas certamente você vai encontrar dura oposição. Muitos não vão gostar. Particularmente, tudo que vem da obra do maligno vai tentar destruir a tua vida. É preciso que você saiba o preço de seguir a Jesus e de se tornar um líder de Jesus. Porque se você não sabe o preço, então depois, quando as coisas começam a acontecer, as lutas começam a vir, a sua tendência será a de desistir. Tão somente, irmão, irmã, faça como foi dito a Josué, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 7. Essa não é uma advertência contra andar pela estrada errada, não. Aqui, a questão que está sendo tratada não é andar pela estrada errada. Aqui está sendo tratada outra questão. É contra virar-se primeiro para um lado e depois para o outro. É servir a dois senhores. É querer, servir a Jesus, mas também querer ser o senhor da sua própria vida. Permitir as questões familiares sejam senhoras da sua vida. As questões do trabalho, do estudo, do lazer sejam senhoras da sua vida. Não dá, é impossível. Para você impactar o coração de Deus, para você ser agradável ao Senhor, é preciso ser forte, corajoso, mas ter o cuidado de fazer segundo a lei que o Senhor nos ordenou, que está em toda a palavra. Aqui não me refiro só à lei mosaica, mas à lei do Senhor, de Gênesis ao Apocalipse, toda orientação bíblica. E dela não podemos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é inegociável. Você não pode negociar. E você tem que decidir. Se vai ter. Eu quero ter uma experiência muito intensa com o Espírito Santo, pastor. Eu quero um avivamento. Eu tenho visto vídeos de batismos no Espírito, eu tenho visto ministérios espetaculares, coisas tremendas que são realizadas por todo mundo, eu quero experimentar essas coisas. Amém, irmão. Glória a Deus. Então, não vire nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga a palavra do Senhor. Toda a palavra. Não negocie essa questão. Não está aberto para negociação, a palavra do Senhor. Comprometa-se com esse propósito. O apóstolo Paulo afirmou: eu prossigo em direção ao alvo. Olha só, nós temos que prosseguir em direção ao alvo. Ele não disse: eu flutuo em direção ao alvo, eu deslizo em direção ao alvo, eu escorrego em direção ao alvo. Ou eu navego em direção ao alvo. Ele disse: eu prossigo. E prosseguir, esta palavra prosseguir, pressupõe oposição. Tá bem? Seguir pressupõe oposição. Nem que seja do movimento puro e simples de andar para frente. Você encontra imediatamente a oposição do ar. A força, a energia, aí vocês estão lembrando do ginásio, do colégio ou do ensino fundamental e do ensino médio. O mundo vai enganá-lo, vai tentar enganá-lo, e o demônio vai tentar lutar contra você em todo o tempo. Preste atenção, nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O mundo vai tentar enganar você, vai tentar seduzir você todos os dias. Está tentando por todos os meios de comunicação. O demônio, Satanás, o demônio, os demônios e Satanás, eles não param. Não param um dia. Eles vão lutar contra você. Mas se você correr olhando para Jesus, essa corrida da fé, essa carreira da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus nos capacitará, te capacitará a terminar bem essa corrida. Estamos aí perto das Olimpíadas, então saiba que o Senhor vai conduzi-lo à vitória nessa corrida. Nessa corrida ministerial, nessa corrida de liderança, nessa corrida de vida cristã. O testemunho de Paulo ilustra isso claramente, vividamente. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Então, Paulo fala da corrida. A maior alegria na vida é saber que você está na perfeita vontade de Deus, irmão, irmã, fazendo o que ele quer, do modo que ele deseja que seja feito. Eu posso dar um testemunho aos irmãos agora, olhando para esse versículo. Já há muitos anos, eu venho orando e o Senhor vem transformando, orando, transformando, orando, corrigindo erros, orando, corrigindo, o Senhor corrigindo pecados, orando, o Senhor transformando coisas que são que eram conhecidas, explícitas em mim, orando e o Senhor revelando coisas que estavam em oculto, orando e o Senhor mostrando até ações involuntárias. Mas o que tem acontecido há praticamente 2 anos, é que eu posso dizer a você que toda a corrida para alcançar essa experiência, ela tem se concretizado. E nada mais me interessa. Eu nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu me considero. Já me considerava quando me converti, comecei a entender o plano, mas ainda era uma profissão de fé, ainda não era uma experiência viva. Agora é uma experiência. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Entendo que eu estou fazendo hora extra. Quando o Senhor quiser me chamar, aleluia. Mas uma coisa eu quero, todos os dias. Completar minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Essa semana eu tive muita dor no fígado. De vez em quando, vem essas cólicas. E num determinado momento, depois de 2 dias de cólica muito intensa, e os remédios não conseguiam amortizar a dor, eliminar a dor, a minha esposa, que me ama, disse: olha, você não vai ministrar, você não tem condição de ministrar, que eu estava com muita dor. E eu disse a ela: olha, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer hoje é que eu vou ministrar no WhatsApp. E eu tinha um treinamento para liderança ontem. E eu falei: eu quero dar esse treinamento. Irmãos, a vida é muito breve, é muito rápida. Eu não sei se eu só tenho hoje, ou se eu tenho 1 ano, ou 10, ou 20, ou se eu vou até os 120. Eu não sei. Mas cada dia tem que ser como se fosse o último. Você tem que se integrar, entregar, perdão. Você tem que se entregar totalmente, inteiramente, sinceramente. Aí o coração fica cheio de alegria, como eu estou agora. Eu comecei a falar isso com vocês, meu coração já se encheu de alegria, a presença do Espírito inunda o coração e eu tenho certeza que isso vai falar a você, mesmo estando distante, mesmo que estejamos falando com outros países, isso vai impactar você, porque você está ouvindo o testemunho de alguém que não espera nada, nada, nada mais dessa vida, a não ser cumprir a carreira que me está proposta. Cada um de nós, irmãos, irmãs, líderes, tem um rumo a seguir, tem uma missão e deve realizar essa missão. Cada um de nós tem um alvo a atingir. Também dizei a Árquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Colossenses capítulo 4, versículo 17. O Senhor está procurando gente que não se importe com louvores vazios, com elogios vazios ou prazeres passageiros desse mundo, que também já me seduziram. Ele está buscando homens e mulheres que se importam com o fato de que o mundo precisa de Jesus Cristo e que estejam desejosos por segui-lo com sinceridade e propósito. O testemunho de Paulo é um grande encorajamento. Falei de Ezequias na primeira parte, agora estamos focando mais no apóstolo Paulo, segundo o autor que eu já citei para vocês. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 6 a 8. Essa deve ser a nossa oração. Eu oro para que você experimente isso, entendendo que a qualquer momento você será oferecido como libação e o tempo da partida chegará, mas que você possa dizer: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia. Em terceiro e último lugar, uma liderança, para se preparar uma liderança espiritual, é necessário desenvolver um espírito de luta. Vou repetir, um espírito de luta, de combate mesmo. Além da inteireza de coração, que é o primeiro ponto, e da sinceridade, que é o segundo ponto, com que nos lançamos à tarefa, Ezequias também demonstrou um extraordinário espírito de luta. Muitas pessoas zombaram dele, muitas pessoas zombaram, você pode encontrar lá em 2 Crônicas. Muitas pessoas falaram que ele não ia conseguir nada com aquele, com seus intentos, com seu entusiasmo, com sua fé. Ele foi zombado, foi escarnecido. Agora, eu pergunto, isso atrasou o seu trabalho? De forma alguma. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro perante o Senhor. Seu Deus, aleluia. Aqui o autor cita mais uma vez o texto de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Irmãos, é preciso de um espírito de luta. Como segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28. Como Filipenses 1, 29, Qual foi a atitude de Paulo diante de todas as dificuldades que ele enfrentou, querido líder, querida líder, querido irmão, irmã, amigo ou amiga que está ouvindo agora e está propenso a se entregar a Jesus? Eu quero dizer, qual foi a atitude de Paulo diante de todas as dificuldades que ele passou? Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes, padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. Então ele deixa claro que o ministério cristão e a liderança cristã é crer, sim, é ser abençoado, sim. É receber a graça? Sim. É desfrutar da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã? Sim. É ter vida plena e abundante? Sim. É ter vida eterna? Sim. Os pecados perdoados na cruz do Calvário? Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso é maravilha. Agora, eu quero dizer, o ministério cristão envolve o padecer. Padecer. Neemias também enfrentou forte oposição e contínua dos seus inimigos. Está lá no blog toda a ministração sobre Neemias, pelo menos uma pequena palavra sobre cada capítulo, como estamos fazendo. Neemias foi um livro que eu trabalhei antes desse como modelo de liderança, é um livro clássico sobre liderança na Bíblia. Ele também enfrentou forte oposição e contínua, mas isso impediu que ele fizesse a obra que ele tinha para fazer? Não, não impediu. Ele se manteve firme, perseverante. Os inimigos da cruz, queridos, de Cristo, eles ficam nervosos quando percebem homens e mulheres de Deus se tornando maduros e comprometidos com a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, como no caso de Neemias, como Ezequias, que retirou o pecado do meio de Israel. Eles ficam nervosos, e os nossos inimigos, nós sabemos, no Novo Testamento, não são as pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue. As pessoas que os inimigos usam são só instrumentos. Guarde isso. A nossa luta é contra principados e potestades. Você está lutando contra uma coisa muito pesada, contra Satanás e seus demônios. E eles são inimigos da cruz, e eles ficam nervosinhos quando percebem que homens e mulheres jovens vão se tornando maduros e perseverantes, e não voltam para trás, e não olham para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas se comprometem de todo o seu coração, com integridade e sinceridade. Os líderes constantemente enfrentam problemas e dificuldades. Enfrentam dificuldades com os outros, mas na maioria das vezes, suas principais batalhas são consigo mesmos. Porque é com você mesmo vai ter que aprender a reagir a esses ataques demoníacos que vão tentar fazer com que você olhe para trás, para Sodoma e Gomorra, e se transforme numa estátua de sal, ou seja, uma pessoa sem sabor, insípida, não serve para mais nada. Eles vão tentar fazer você desistir da caminhada. Eles vão tentar fazer você, sabe, se decepcionar com os outros quando eles erram, e aí não perdoar. E por não perdoar, criar uma raiz de amargura. Eles vão tentar de todas as maneiras afastar você da comunhão com Deus, da comunhão com você mesmo Porque com a raiz de amargura você não vai ter comunhão plena consigo, seu coração vai estar pesado, amargurado, e eles vão tentar afastar você do próximo, vão tentar afastar você da missão. Então, todos os líderes na Bíblia enfrentaram isso, e particularmente Jesus, que é o nosso exemplo maior, também enfrentou isso. Bem, eu quero dizer a vocês, praticamente terminando, o autor cita aqui um exemplo, mas eu vou só na conclusão. Por meio de circunstâncias aparentemente impossíveis, um homem de Deus veio a obter uma colheita para o reino. Deu tudo errado na vida desse homem. Para resumir a história, ele tomou uma decisão de seguir Jesus, de ir para determinado lugar, mas depois foi dando tudo errado, tudo. Ficou sem dinheiro, ficou sem lugar para morar, ficou sem aquecedor de água, e temos que lembrar que está citando o hemisfério norte, né? Se queimou gravemente, nossa, um conjunto de circunstâncias, até preso, foi preso por uma série de estranhas circunstâncias, mas hoje, queridos, existem jovens no mundo inteiro, principalmente no meio leste americano, cuja vida foi tocada pelo Evangelho de Cristo. Então, vale a pena ser esse combatente da cruz, esse lutador da cruz. Você tem que se transformar. Há muitos hinos que falam sobre isso, verdadeiro soldado de Cristo. E não se constranja em dizer isso, de modo algum, por causa do passado, porque os militares fizeram isso, fizeram aquilo aqui no Brasil, e ao longo da história, as pessoas, os grupos guerrearam. Não se constranja. De modo algum, entenda o sentido, um lutador de uma batalha, de uma guerra espiritual. Por meio de circunstâncias impossíveis, nós podemos obter uma colheita para o reino. Isso é o que tornou os servos de Jesus Cristo na Igreja do Novo Testamento, que nós estamos ministrando em Atos dos Apóstolos. É isso que os tornou servos de Jesus e servos resistentes. Eles tinham o espírito de luta dos comprometidos guerreiros de Deus. Então, não estou fazendo aqui a teologia da guerra, não. Estou citando isso só nesse elemento, mas nós temos que ser guerreiros, lutadores, batalhadores. A gente costuma falar isso também para trabalho, para o trabalho. Tem que batalhar para o seu trabalho caminhar bem, no seu estudo, tem que batalhar para alcançar os seus objetivos. Então, é nesse sentido. Esses homens da igreja primitiva, narrados em Atos, eram homens e mulheres que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos em Atos capítulo 15, versículo 26. Já está no blog também. Nós precisamos, irmãos e irmãs, líderes em geral, um espírito de luta que nos mantenha seguindo adiante quando tudo parecer ter se desintegrado ao redor. Às vezes vem um tempo assim de bonança, gostoso, vem um tempo assim de farta colheita, e isso é muito legal. E aí todo mundo vem, quer participar da igreja e tudo mais, mas às vezes nós sofremos reveses, batalhas, guerras, lutas. E nesse momento é preciso ter um espírito de luta para não desistir, para se manter seguindo adiante, quando tudo parecer ter se desintegrado. Se olhou ao redor, olha, desintegrou, dispersou tudo, está tudo desintegrado. Não, não desista, mantenha a sua fé e o seu trabalho, o seu labor. Ora e labora, como dizia Bento de Núrcia, um monge. Ora e labora. Vamos orar e trabalhar. Cedo na vida cristã, o apóstolo Paulo teve revelado o que iria sofrer. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16, já compartilhamos sobre isso também, brevemente. E quero repetir agora, então. Vou mostrar quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmão, você só vai poder ser um líder, irmã, só vai poder ser líder se tiver disposto a sofrer por causa do Evangelho. Não há liderança cristã, simplesmente assim, não há liderança cristã sem cruz, sem sofrimento. E cruz não é o problema que você está tendo com uma pessoa, aqui ou ali, né? Não. Cruz tem a ver com ministério. Foi a consequência última do ministério de Jesus. Guarde isso. Cruz está ligado diretamente à consequência do seu ministério. Então, quando você vai realizando o seu ministério, você vai sofrer por esse ministério, pelo nome de Jesus. Não pelo ministério, mas pelo nome de Jesus. Paulo conheceu o prêmio que iria ganhar. Que privilégio ter sido escolhido pelo Senhor. Mas também teve um preço a pagar. Ele sabia o custo desse prêmio que ele estava ganhando, o custo da disciplina. Então, no momento que todo mundo vai dizer para você, relaxa, não pega tão duro, não vai ficar fanático, não vai ficar exagerado. Bom, primeiro que isso não tem nada a ver com fanatismo. Qualquer pessoa, qualquer atleta, agora, falando de novo das Olimpíadas, às vezes eles treinam, um nadador treina um, dois, três anos para baixar centésimos de segundo ou décimos de segundo. É uma luta tremenda. Tem um custo, tem uma disciplina a ser adotada para se alcançar os objetivos. Portanto, irmãos, eu finalizo dizendo: essas três coisas, então, são essenciais para causar impacto como líder. Devemos ser sinceros, decididos e ter um espírito de luta. Programações podem continuar sem isso, mas os líderes cuja vida é usada por Deus para produzir muito fruto verão que é indispensável possuir essas três características. Que você em nome de Jesus. Assuma essa palavra, assuma o seu ministério e mantenha o espírito de luta e não desista, persista. Persista no anúncio do Evangelho. Mesmo quando as coisas não estiverem tão de acordo com o seu desejo. Como Jesus veio e encontrou a humanidade de coração duro, e os seus próprios patrícios judeus planejaram, articularam, fizeram tudo para a sua morte. Ainda bem que logo em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que centenas e centenas de judeus é que foram dando origem à igreja cristã. E nasce a igreja cristã do berço judaico e depois vai para os gentios. Glória a Deus por isso. Você precisa desse espírito de luta para se manter disciplinado, treinando, não deixando de treinar, para conseguir alcançar o objetivo de ser a imagem e semelhança de Jesus. E viver como ele deseja, impactar as pessoas, impactar primeiro o coração de Deus e depois impactar as pessoas com a pregação do Evangelho. Minha oração é para que você seja sincero, verdadeiro com Deus. Deus conhece o teu coração. Se você sente fraquezas em determinadas áreas, abra o seu coração para Deus, abre o jogo. Diga: Senhor, eu estou lutando e estou sofrendo muito para vencer nessa área. Me ajude, por favor. Abra o jogo. Mas não deixe de lutar. E não caia nessa cilada da palavra relaxe, relaxe, relaxe. Sim, vamos descansar. Vamos nos regozijar. Deus criou tudo em 6 dias. No sétimo, ele se regozijou, que é melhor que descansou. Aqui eu não estou falando do ponto de vista etimológico. Estou falando do ponto de vista semântico. Porque Deus não pode se cansar. Então, do ponto de vista semântico, faz mais sentido que ele se regozijou da alegria da obra que fez. Então, nós vamos ter um momento, né? Você tem um momento de descanso, valorize esse momento. Eu falo sempre com o pessoal que treino, valorize esse momento do descanso. Ele é bom, ele é importante, mas não relaxe. Passou, acabou o descanso? Não relaxe. Desenvolva um espírito agradável a Deus, um espírito quebrantado, uma inteireza de coração. Inteireza de coração, ponto 1. Sinceridade, ponto 2. Espírito de luta, ponto 3. A nossa conversa hoje fica por aqui. Eu espero que agora você mastigue, mastigue, mastigue hoje, mastigue amanhã e se torne cada vez mais um líder segundo o coração de Deus, porque aí você vai ser plenamente feliz e você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Vamos receber a bênção. Ah, o blog, eu falei várias vezes, como entraram novas pessoas nesse mês, pelo WhatsApp, talvez ainda não tenham acessado o blog. Então é blog Logos 7. Não precisa escrever 7, é só pôr o numeral. Blog Logos 7. blogspot.com. bloglogos7.blogspot.com, bloglogos7.blogspot.com. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado, o vento está soprando essa semeadura e nós temos alcançado muitas nações com uma maneira muito simples de anunciar, mas o Senhor tem se agradado e tem nos feito alcançar todo esse país e muitas nações. Mas eu creio que Ele pode fazer mais, eu tenho certeza que Ele pode fazer mais, e quem sabe, se for o desejo dele, Ele ainda fará conosco, enquanto nós estivermos aqui. Mas de qualquer maneira, independente de quem ele for usar, ele vai usar, ele quer usar todos os cristãos, ele quer usar todos vocês, ele quer usar todos os seus líderes. Ele quer ter comunhão com todos os seus filhos, ele quer conceder a graça e a misericórdia dele a todos, ele quer dar vida abundante a todos. Ele quer ter comunhão com todos e ele quer que você se envolva no trabalho dele, ao trabalho do papai. Envolva-se, comprometa-se com inteireza de coração, com sinceridade e com espírito de luta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém.